Da manhã, bala de hortelã, sempre me faz lembrar você. Qualquer sutiã, suco de maçã, sempre me faz lembrar você. Cinema em 3D, séries de TV, sempre me faz lembrar você. Bombom de avelã, ouvir de Djavan, sempre me faz lembrar você. Se acha cedo, mas tô a fim de me casar contigo. Te levo pra Penedo, alugo um chalé com lareira e vinho. Arruma uma desculpa, põe minha culpa, deixa eu conto pros seus pais. Não pensa, vai, a gente é novo ainda, mas tudo em nós combina. É amor demais. Com a mala arrumada, você vai me agradecer depois. Um presente do destino pra nós dois. Sol da manhã, bala de hortelã, sempre me faz lembrar você. Qualquer sutiã, suco de maçã, sempre me faz lembrar você. Cinema em 3D, séries de TV, sempre me faz lembrar você. Bombom de avelã, ouvir de Djavan, sempre me faz lembrar você. Não sei se acha cedo, mas tô a fim de me casar contigo. Te levo pra Penedo, alugo um chalé com lareira e vinho, só pra nós dois. Arrumo uma desculpa, põe minha culpa, deixa eu conto pros seus pais. Não pensa, vai, a gente é novo ainda, mas tudo em nós combina. É amor demais. Me espera na escada com a mala arrumada, você vai me agradecer depois. Presente do destino pra nós dois.